Companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e de evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 179, gravado no dia 12 de setembro do ano de 2018, aqui na cidade de Piracicaba. Participa do programa dessa noite o amigo Álvaro Augusto Vargas. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe o seu recado, deixe lá o seu joinha, faça sua pergunta, sua contribuição, e participação é sempre muito importante. Nós selecionamos como tema principal para o programa de hoje a violência e as guerras. E é já com a primeira pergunta que eu cumprimento, que eu saúdo o nosso amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. E lhe digo, boa noite, Álvaro, e já lhe pergunto por que existe tanta violência e tanta guerra em nosso mundo. Boa noite, Wilson, nossos queridos ouvintes. É uma satisfação muito grande estar participando aqui do programa essa noite na Rádio Visão Espírita. E a violência, como nós espíritas entendemos, ela é oriunda do próprio nível evolutivo das almas encarnadas nesse planeta. Se observarmos nos museus, como era a Terra no seu estágio primitivo, o homem das cavernas, muito bem estudado pelos biólogos, né, os historiadores que apresentam, né, os pesquisadores, o tipo de vida que eles tinham, a gente vê que a violência estava muito predominante naqueles nos nossos ancestrais, até como uma forma de proteção. Então a violência era uma necessidade para sobreviver. E a doutrina espírita nos explica que Deus nos criou simples e ignorantes. E ao longo do tempo, a gente vai, não só no mundo espiritual, como, né, no encarnado na Terra, nós vamos evoluindo. E essa violência gradativamente vai dando lugar aos sentimentos mais apurados, sentimentos mais elevados. É evidente que, quando a gente vê até aquelas figuras, né, de piada, né, o troglodita arrastando a mulher pelos cabelos, né? O homem melhorou um pouquinho, né, Wilson? Ele já não arrasta mais a mulher pelos cabelos, embora tenhamos muita violência nessa sociedade, mas já subiu alguns degrauzinhos, deixou de ser aquele troglodita tão truculento, continua um pouco, mas não tanto. Brincadeiras à parte. Não, mas então, é verdade, Álvaro, e é interessante, né? E uma das características principais do Espiritismo é essa visão positiva, essa visão otimista. Enquanto muitas religiões veem o mundo como num processo degenerativo, né? O mundo cada vez pior até chegar o momento do retorno de Jesus para restabelecer a ordem, os espíritas, nós espíritas, não. Consideramos que o nosso mundo evolui a cada nova geração, né, até chegar a um ponto em que nos iluminemos. Essa talvez seja uma das grandes diferenças entre o espiritismo e as demais religiões. É, porque você pega e fala que a violência aumentou. Olha, a violência aumentou em termos de total de habitantes do planeta. Na época de Jesus, nós talvez tivéssemos 200 milhões de habitantes. Hoje nós temos encarnados 7 bilhões de pessoas. Então a violência aumentou pelo número de pessoas, mas proporcionalmente não. O ser humano hoje, existem leis, existem regras sociais que mudaram. Se observarmos o comportamento bélico mesmo, desde a Primeira Guerra Mundial, quando nós tivemos inclusive o uso de gás venenoso, né? A Alemanha usou isso aí, né? E milhares de soldados pereceram em campos de batalha. E quando terminou a guerra, foi feito o Acordo de Genebra, estabelecendo até limites para a bestialidade humana, ou seja, não mais uso de gás venenoso. Agora, o homem, ele vai evoluindo, igual mencionei, e na visão espírita, ele vai subindo a sua escala evolutiva, desenvolvendo tanto a sua intelectualidade quanto os seus sentimentos. O que acontece é que o desenvolvimento mais rápido é a intelectualidade, a inteligência, que dá sequência, vai dar quase na rabeira, em outras palavras, os sentimentos mais profundos. Então o homem fica muito inteligente, mas como ainda tem os sentimentos um pouco atrofiados, ele se dá vazão a essa violência. A violência é originária do egoísmo, aquele egoísmo da sobrevivência do passado, onde aquela caverna é minha, essa caça é minha, esse território é meu. Então ele ainda não conseguiu ver o seu semelhante como seu irmão, melhorou bastante ao longo dos milênios, e hoje, no século XXI, a humanidade ela está muito melhor, mas não nos despimos ainda da violência que trazemos já hereditária. Gradativamente, isso vai ser despido, essa violência vai desaparecer, com a própria convivência social, com o amadurecimento moral da humanidade, isso vai realmente melhorar e o mundo terá eventualmente paz. Álvaro, você falou sobre o egoísmo, né? O egoísmo é a condição de que o que é melhor é para mim. E se sobrar alguma coisa, para os meus, né? Sempre aqui nas proximidades. E para os outros, né? Realmente é um descaso total. Mas a gente avança também nesse sentido. É claro, Álvaro, que quando a gente vê, você falou sobre a bestialidade humana, quando a gente vê essa bestialidade em ação, o resultado e tanto sofrimento de pessoas aparentemente inocentes, a pergunta que nos vem em mente é: por que Deus permite que guerras continuem acontecendo? Será que nos dias de hoje não haveria uma outra forma de alcançarmos a segurança ou os benefícios que a guerra supostamente oferece? Manutenção da paz? Olha, Deus sempre permite a reencarnação de emissários celestiais e obreiros realmente capacitados a melhorar a face da humanidade. Mas respeito o livre-arbítrio individual e coletivo dentro de certos limites. Né? Você tem um exemplo, por exemplo, histórico, que foi o próprio Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte, ele, antes de reencarnar, ele esteve com Allan Kardec na erraticidade, no mundo espiritual, e ele vinha para ajudar a acabar com aquele sistema de monarquia da Europa, muito atrasado, muito retrógrado, mas não daquela forma violenta que se teve. Então ele veio bem, teve a Revolução Francesa, que iniciou muito bem a Revolução Francesa, mas depois a gente vê pela própria história que desandou por uma onda de crimes terríveis lá na própria França. E Napoleão Bonaparte, que ele veio para fundar a República e tudo, depois se torna um imperador e um conquistador. Ele invade e destrói a Europa. E não era essa a missão do Napoleão Bonaparte, era realmente forçar um pouco, transformar as monarquias em sistemas mais democráticos. Tanto que a própria hino francês, a bandeira francesa da fraternidade, né? Da igualdade, igualité, fraternité. Então, quer dizer, já vem com esse slogan muito forte, essa enunciação muito forte, já era a mensagem do alto da igualdade e da fraternidade entre os povos. Ou seja, as pessoas vêm, mas nem sempre encontra uma comunidade ali disposta a mudar. O povo, na época reprimido pela monarquia na França, ela, quando apareceu o libertador, em vez de mudar o regime e viver em paz, passou para o revanche e perseguições, e a guilhotina. Então, essa violência, ela ainda está muito presente no ser humano, e Deus não precisa da violência para promover o desenvolvimento do homem. Mas uma vez que ela acontece, ela tem um efeito positivo. Pega a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A gente vê que realmente nós tivemos, antes da Segunda Guerra teve a Primeira, antes da Primeira teve as guerras lá, né, da Prússia com o Império Otomano, né, contra os outros. Então as guerras vinham acontecendo. Mas o que aconteceu depois dessas guerras? Mudou muito a Europa. Olha como é que a Europa ficou unida depois e higienizou a Europa. Então, o próprio excesso de violência chegou a um ponto que as pessoas veem que está muito ruim, para, deram uma guinada, né? Então, assim, essa Deus não necessita, mas permite que aconteça dentro de certos limites para que ajude na transformação da sociedade. Quantas pessoas inocentes que morrem nessas guerras, são muitas, aliás, morrem-se mais nos embates, nos combates, morrem-se mais civis do que soldados, né? Mas as pessoas reencarnam em certas regiões até para os desencarnes coletivos. Não vamos lembrar que nós não temos só uma existência, né? Então, se a pessoa reencarna na Síria hoje, que tem aquela guerra terrível, no Afeganistão, a pessoa fez por merecer, pelos seus méritos, reencarnar naquela região. Então, nós somos canalizados a locais de conflito que podem ou não acontecer, de acordo com os méritos que cada um possui. E se eu eclodir uma guerra e eu perder minha vida, é porque havia essa predisposição minha no sistema das leis de ação e reação, de resgates, essa possibilidade. Álvaro, nós encontramos lá na questão 742 em O Livro dos Espíritos a seguinte indagação de Allan Kardec, que eu quero que você comente em detalhes aqui. O que impele o homem à guerra? A resposta do Espírito de Verdade é, abre aspas, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, são vários pontos aqui que a gente vai abordar nessa resposta, Álvaro. A primeira delas é, ele fala sobre natureza animal que predomina sobre a natureza espiritual. E fala sobre transbordamento das paixões como causa das guerras. A que tipo de paixões ele se refere, o espírito de verdade se refere? A animalidade ainda está muito presente, igual mencionamos, desde as cavernas até a época atual, o homem evoluiu, mas ainda muito do homem velho, desse homem troglodita, não foi totalmente eliminado. Porque nós temos a nossa memória sideral, as muitas personalidades que nós já vivenciamos, essa grande bagagem que fica no nosso inconsciente profundo, ela pode emergir para o nosso consciente em formas de intenções, de ações e maneira de agir frente a certas circunstâncias. De repente, o indivíduo, quando se vê em perigo, ele vai voltar a ser aquele guerreiro do passado e vai ter uma reação aparentemente desproporcional para o estilo de vida que ele tinha. Então, essa animalidade ainda está muito presente. E as paixões, porque no mundo nós reencarnamos aqui e viramos, temos todas as sensações animais. Embora nos preparamos com afinco, muitos de nós nos preparamos com muita determinação no mundo espiritual, porque nós somos espíritos eternos, ficamos mais tempo na erraticidade no mundo espiritual do que aqui na Terra encarnados, porque a nossa morada é o mundo espiritual. A gente está apenas cumprindo um estágio aqui temporário e depois nós vamos voltar para a nossa pátria. Mas embora nos preparemos para tudo isso, quando reencarnamos aqui nós temos o manto do esquecimento provisório, e aí vai de quanto nós conseguimos disciplinar os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque vai emergir junto com as nossas bagagens pretéritas, as próprias, os instintos animais de estarmos aqui encarnados. Se a pessoa não conseguiu disciplinar, as suas paixões vão se manifestar, tanto na forma da sexualidade desenfreada, do egoísmo, da maldade, da inveja. Então, todo o que é nocivo nas paixões vão se manifestar, vão transbordar, e isso pode realmente passar para a agressão e até para as guerras. Quando ele diz que para esses povos bárbaros o estado de guerra é um estado normal, leva a gente a refletir sobre a história. No decorrer da história, Álvaro, eu acredito que tenhamos pouco tempo de paz em relação ao tempo em que o planeta viveu algum tipo de guerra. Eu estou certo? Tem um livro de Divaldo, Quando Voltar a Primavera, editado pelo Espírito de Amélia Rodrigues. E no prefácio ela fala que nesse histórico de mais de 3 mil anos da humanidade, que os historiadores têm bem documentado, nós tivemos pouco mais de 150 anos de paz. Ou seja, menos de um período de 3 mil anos, 5% do tempo nosso nesses 3 mil anos foi um período de paz. 95%. Nós estávamos em guerra. Convivendo com alguma guerra, em alguma localidade. E no século passado, né, 20 séculos da mensagem inigualável de Jesus, na Europa dita cristã, nós tivemos duas grandes guerras no século passado, uma já no início do século passado, né? E depois outra na sequência, né? E na Primeira Guerra morreram em torno de 20 milhões de pessoas, e na Segunda Grande Guerra em torno de 85 milhões, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas perderam a vida em dois combates num prazo, intervalo de 50 anos. Então você vê que com toda a tecnologia, o avanço da tecnologia, com mais de 19 séculos de Evangelho de Jesus, com o avanço da literatura, da música, das artes, isso não foi suficiente para conter, atenuar a bestialidade, a animalidade muito presente no homem. Isso aí é fruto realmente da animalidade associada às paixões e principalmente o egoísmo, o indivíduo quer tudo para ele, e a lei do mais forte, onde vai esmagar o mais fraco. Álvaro, no final da resposta, ele diz que quando o homem progride, então ele vai evitar as causas da guerra e vai fazer guerra com humanidade, quando ela for inevitável. Então esse seria um próximo passo, é o que você falou sobre, por exemplo, legislações que evitam, no exemplo que você deu, o uso de armas químicas, porque é realmente desumano. E no momento em que a gente vive de evolução do nosso planeta, sabemos que estamos no processo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós estamos na fase de experimentar guerras mais humanas. Será que a Guerra Fria seria um exemplo? Uma guerra de pressão psicológica que aconteceu? Olha, a presença de Deus, ela é constante, e Deus, ele tem lá os espíritos puros que governam os planetas. Aqui na Terra é Jesus, que é o governador espiritual da Terra. E nós não devemos ter nenhuma dúvida da atenção que o Mestre tem com toda a humanidade. Basta ver a própria história registra, e está muito bem documentado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela mão do nosso saudoso médium Chico, quando ele fala da invencível armada, quando Felipe II ele decide, no século XV, ele decide invadir e destruir a Inglaterra. A invencível armada realmente merecia esse nome, pelo número de navios, canhões, milhares de canhões, soldados, e eles foram para destruir a Inglaterra, mas o alto não permitiu. Metade dessa invencível armada naufragou, não conseguiu chegar ao seu destino. Nós tivemos recentemente aqui, tem um personagem que ainda está encarnado, Gorbachev. Muito aqui deve se recordar quando Ronald Reagan, presidente então americano, ele resolveu fazer a guerra nas estrelas, usar satélites e tudo para destruir ogivas nucleares. Era uma coisa assim de louco. E aí o Gorbachev veio com aquela glasnost, abertura, diminuiu o armamento nuclear do mundo, fez armamentos de mísseis de longo, curto alcance em primeiro lugar, depois de longo alcance, desarmou um possível confronto bélico entre a União Soviética e os Estados Unidos. De onde é que surgiu esse Gorbachev? A gente pode achar que foi por acaso que surge um homem desse pacificador num país belicoso como a Rússia? E você vê que é a mão de Deus presente ali, que evitou realmente um homem certo, lugar certo, inclusive acabou até permitindo a união da Alemanha, né? Acabou com o Muro de Berlim. Então a gente vê que a presença de Deus, ela se faz, ela, o homem tem um livre-arbítrio, individual e coletivo, mas Deus vai interferir, e principalmente com os seus espíritos puros que atuam e comandam as humanidades como Jesus, para que as coisas não saiam de controle. Então tenhamos fé em Deus e ter absoluta certeza que o planeta Terra não está desgarrado, Jesus está no leme. Nosso objetivo é falar sobre guerras, mas também sobre violência. Então eu quero aproveitar e falar sobre os conflitos do indivíduo. Porque guerra nada mais é, numa definição, do que um estado de conflito. Todos os homens, em alguns momentos da vida, vivem situações mais ou menos conflitantes consigo mesmo e, sobretudo, na relação com as outras pessoas, o que leva ao estado de equilíbrio ou estado de anomia social. Na nossa sociedade, Álvaro, nós encontramos recentemente uma nova forma de crime que foi classificada, o feminicídio, que é o crime praticado contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Álvaro, como nós podemos entender essa nova visão? Isso é uma coisa nova, surgiu agora. E de que forma a gente pode compreender uma evolução na interpretação desse fato social? Olha, a agressão contra qualquer ser humano, o homem ou a mulher, é sempre abominável. E quanto mais frágil for a vítima, pior. A vítima contra é uma criança, é uma coisa que nos deixa chocados. O infanticídio, né? É. Como chama? A vítima, quando é uma mulher, que é mais frágil do que um homem, imagina uma mulher com 50 quilos de peso, um homem de 100 quilos, é praticamente indefensável, né? Pela musculatura do homem, pela força do homem, né? O que tem existido na nossa sociedade é muito uso político, né? Uma demagogia muito grande em cima de coisas sérias. Infelizmente, é isso que acontece. É sempre a manipulação para interesses escusos. Mas fora esse viés nocivo que nossos irmãozinhos políticos nem sempre primam pela moral, a gente tem bons políticos, mas sabemos que também tem aqueles que não são tão bons assim. Fora esse lado, eu acho que toda ação que busca conscientizar a população para a paz, ela é válida. Conscientizar o homem, né? Hoje você tem delegacias especializadas para atender a mulher, até delegacias para atender até o próprio turista que chega na cidade, coitado, não fala nem o idioma local, e de repente ele é vítima de um assalto, de um roubo, e ele realmente ser atendido, porque ele não sabe onde é um advogado, não sabe as leis do país, fica completo. Então, quer dizer, é muito mais frágil. Então, a fragilidade da vítima, o que puder fazer para protegê-la num mundo tão difícil, tão violento, ele é importante. Agora, não vamos descuidar das causas da violência, que é principalmente, particularmente no Brasil, a educação. Nós temos que investir mais na educação da criança, do jovem, do esclarecimento, fortalecimento das famílias, né? As famílias ficam mais unidas. E isso não é uma coisa tão simples, né, Wilson? Você vê hoje com 13 milhões de desempregados no Brasil, quantos pais desesperados chegam em casa, não tem condição de alimentar a família, não pode pagar a conta de energia elétrica. Hoje tem 50 milhões de pessoas inadimplentes. Quer dizer, é uma população no Brasil, essa crise econômica gera uma série de conflitos, uma série de dificuldades que acaba gerando a violência se a pessoa não foi bem preparada. Álvaro, em complemento até o seu comentário, eu selecionei aqui da obra O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, a questão 55. em que é feito o seguinte questionamento a Emmanuel. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? A resposta de Emmanuel é: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade de seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então é interessante quando ele vem falar aqui sobre uma responsabilidade coletiva, Álvaro. Quer dizer, vai além do indivíduo. É claro que é o indivíduo que forma a sociedade, mas é possível que o indivíduo também seja submetido a determinadas circunstâncias, mesmo não sendo totalmente... Porque numa sociedade existe muita muito heterogênea, né? Sim, não vamos esquecer que o mecanismo... A Terra ainda é um planeta de provas e expiação. E nesse estágio que nós encontramos, nós temos que vivenciar certas experiências, não só como provas, como também como expiação, depende aí do programa reencarnatório de cada um, evidentemente. E tanto a pobreza como a riqueza são provas muito difíceis. Não tem uma prova fácil. Pessoa que passa privações, passa dificuldades pelo desnível social, ela vai dizer que está passando a prova mais terrível da existência dela. E ninguém vai dizer que não seja difícil. Mas aquele também que passa pela prova da riqueza, aparentemente é uma coisa benéfica, porque não tem nenhum dissabor econômico, mas o dinheiro, a riqueza também, é uma facilidade muito grande para os vícios, para a pessoa derrapar em vícios e se complicar muito. Tanto que Jesus, né, deixou um ensinamento muito forte. Né, é mais fácil uma corda passar por o fundo de uma agulha do que um rio que entrar no reino dos céus. Quer dizer, você vê que o buraco da agulha é muito pequeno, a corda para passar ali ficaria muito difícil. Então, assim, mas não disse que isso seria impossível, porque a riqueza é uma prova, mas se um rico usar esse dinheiro para gerar emprego, indústrias, empresas, é um dinheiro bem empregado. Então o dinheiro, ele é neutro, ele não faz bem ou mal a depender do fim que for ser dado. E a prova da pobreza, a pessoa que passa pelas experiências dolorosas, mas não se revolta, não se rebela, não tem ódio, tem aquele senso de humildade, é a experiência que ela tem que desenvolver, é a humildade. Enquanto o rico tem que desenvolver a caridade, é a prova principal dele, o pobre vai ter que desenvolver a humildade. São experiências que nós temos que passar nesse estágio que estamos. Emmanuel fala um pouco mais para frente. Quando a humanidade estiver mais evoluída, liberta dessas mazelas morais, ele vai compreender que qualquer posição social que ele vá ocupar, pode ser um comando de uma grande empresa, ou uma governadoria, ou uma presidência, isso são encargos, são tarefas que lhe foi confiado, que ele tem que cumprir. E geralmente, se a gente pegar uma cidade, por exemplo, espiritual, para uma comparação do futuro como será o plano material, pega o livro Nosso Lar, que André Luiz descreve muito bem, que é governada por uma alma, um espírito muito evoluído, né? Que trabalha ético, honesto, trabalhador, dedicado, sem nenhum roubo, sem nenhuma corrupção, fazendo as coisas funcionarem corretamente. Aquilo é uma tarefa, ele está naquela tarefa porque ele tem competência para exercê-la. Ele sabe disso. Então, se eu não tenho competência para fazer isso, eu não vou fazer. Eu vou fazer uma outra tarefa. Toda tarefa, todo trabalho, ele é digno. A hora que a pessoa se compreender que não deve buscar um cargo, uma posição por vaidade, por egoísmo, por ambições desmedidas, ele vai ver, não, eu estou bem nessa posição, eu estou sendo útil nessa posição, eu estou feliz nesse trabalho. Mas vai depender da maturidade moral e intelectual da humanidade. Ainda nessa mesma resposta, eu gostaria de ressaltar aqui o que ele diz, que a guerra é uma enfermidade do organismo social. Se a gente entendesse, então, nessa analogia de organismo, nós temos o nosso organismo, composto por muitos órgãos. O coração, o fígado, o estômago, os rins. Cada um dos órgãos exerce uma função diferente. Se um desses órgãos adoece, todo o organismo adoece e vai sofrer. Na ocorrência da morte física, por exemplo, o rim, que não tem nada a ver com a história, vai parar de funcionar quando o coração parar também. Nesse caso, a gente entende, trazendo por exemplo da sociedade, existem aqueles que são mais comprometidos, que têm mais responsabilidades, e os que têm menos responsabilidades, aqueles que já alcançaram um degrau melhor de entendimento, de aquisição intelectual e moral. Então, esses têm uma responsabilidade social, podemos entender dessa forma? Sim, talvez colocando numa comparação da enfermidade social, vamos analisar fatos históricos que aconteceram que ficam mais fáceis da gente fazer essa comparação. Quando a gente olha, por exemplo, na história da Segunda Guerra Mundial, dois personagens que se destacaram, Hitler e Mussolini. Hitler conseguiu a posição que teve, não foi através de um golpe militar, foi vias democráticas, ele foi eleito. Mussolini também conseguiu pelas vias democráticas, pelos canais democráticos, do jeito que era o sistema da época, né? E quando ele decide fazer aquela guerra, aquelas invasões, ele teve tremendo apoio popular, tanto Hitler como Mussolini. Ambos, na verdade, a guerra não foi deles, foi da nação. A nação apoiou. Ou seja, a nação estava doente. As nações, tanto a Alemanha quanto a Itália, estavam moralmente enfermas para decidir nessas aventuras, onde achavam que poderia resolver seus problemas financeiros invadindo e destruindo as outras nações. Então você vê que o Hitler, na verdade, foi um catalisador, ele foi elemento propulsor para que essas coisas acontecessem, assim como foi Mussolini. E a gente viu o que foi que aconteceu. A mesma coisa foi o Japão, quando decidiu naquelas aventuras militares que culminou com quase que a destruição do Japão e 2 milhões de vítimas na Segunda Guerra Mundial. O Japão perdeu 2 milhões de japoneses, pereceram na Segunda Guerra Mundial. Foi uma tragédia muito grande. As grandes cidades, Tóquio destruída, queimada, né? Só Tóquio foram mais de 100 mil pessoas naqueles bombardeios americanos. As bombas atômicas, Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki mataram mais 100 mil, né? Então, em pouco mais de 10 dias... foram 200 mil pessoas que pereceram no Japão. E olha como é que é a doença social. Os Estados Unidos jogou uma bomba atômica em Hiroshima, depois jogou em Nagasaki e falou que jogaria mais 10 bombas. E ainda assim, houve uma reunião no Japão para ver a rendição. E dos quatro generais do Estado-Maior, dois foram a favor da paz e fazer a rendição e dois foram contra. Queriam continuar a guerra. O imperador teve que intervir para que houvesse parasse a guerra. Olha como é que vai a doença moral da humanidade. É terrível isso aí. Imaginando que a decisão deles influenciaria na perda de vidas de civis. Já tinha, em questão de dia, de 10 dias tinha morrido 200 mil. E não tinha mais condição de luta. Quer dizer, foi uma coisa assim, esses fatos que aconteceram no século passado. A gente se preocupa, né, Wilson, porque hoje nós temos várias guerras explodindo, né? Aqui na Síria, 500 mil pessoas já perderam a vida. A gente vê aquela cena, aqueles pais carregando aqueles filhos no colo. E nós que temos filhos, hoje eu tenho, meus filhos são grandes, mas eu tenho netos. A gente vê aquilo ali, imaginar aquela cena, você carregando o seu filho que perdeu a vida no meio dos escombros. É uma coisa assim muito forte. Para nós, a gente vê aquela cena, você vê a cena daquelas pessoas que fugiram das guerras e aquela criancinha morrendo nas praias lá da Europa, aquela criancinha que tinha 2 anos de idade, o guarda carregando aquela. É uma cena assim muito forte, então é difícil isso aí. Por isso que nós não podemos naturalizar essas situações. Né? Quando a gente se depara com uma cena dessa, realmente o que você falou é muito importante, essa empatia, é se colocar no lugar, pensar no seu filho, em você naquela situação, no sofrimento que aquela pessoa está experimentando ali. porque senão a gente vai tratar isso como sendo uma coisa natural. A gente, o objetivo nosso aqui é tratar de compreender as razões, o que leva o homem à guerra, né, entender por que elas têm ocorrido e como serão tanto as guerras quanto a evolução do nosso planeta no futuro, mas nunca de naturalizar a guerra. Mas você vê que toda essa destruição também ela causa um impacto muito forte e parece que o ser humano, pela sua dureza de coração, ainda precisa dessa vivência da destruição para acordar. Ele parece que ele vive centrado nele mesmo, preso no egoísmo, e ele não consegue olhar o seu próximo como seu irmão. Mas quando acontece a destruição, uma calamidade, o coração dele perde aquela casca, aquela frieza, e ele se sensibiliza. Então parece que é como a gente precisa da noite para valorizar o dia, o homem às vezes precisa da desgraça para valorizar o bem e o amor. É na dor que todos os homens se igualam, não é, Álvaro? Álvaro, questão 58, da mesma obra, do Consolador. A pergunta vai ser em torno dos momentos de paz, porque após as guerras sempre sucedem-se momentos de paz. Então a pergunta é: reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, é justificável a sua existência do Estado, bem como das classes armadas, do exército, por exemplo, que sustentam no mundo? A resposta que Emmanuel dá é a seguinte: na situação ou condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para a execução das provas individuais nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo, então, da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Nós percebemos aqui, então, é que Emmanuel considera que são necessárias esse aparelhamento ainda, as forças armadas, então, para a manutenção e a preservação da paz de um país. É isso? Sim, Wilson. Nós temos que entender que nós estamos aqui numa transição planetária de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração. Mas não existe uma data que for, a partir de amanhã já é regenerado. Não é bem assim. A transição ela é longa. É um processo que ele vai acontecendo gradativamente, e a migração de espíritos recalcitrantes do mal vão ser proibidos de continuar reencarnando. É como aquele aluno repetente, que a escola foi reformada e foi melhorada, está colocando microscópios, computadores, e esse jovem que trabalha, ele gosta de quebrar tudo. Falei, escuta, não dá para você ficar nessa escola mais, porque esses aparelhos são caros, esse microscópio que é caro, esse computador não pode jogar no chão e quebrar. Então você vai para um colégio onde tem outro tipo de brinquedo, outro tipo de aprendizado, para você poder aprender melhor. Você vai estar num ambiente melhor para você, para o seu nível de aprendizado. Então, na verdade, nós vamos ter uma leva grande de espíritos migrando da Terra para um planeta inferior, um planeta primitivo, praticamente. E vai ficar reencarnando na Terra os espíritos mais imbuídos do bem, sem tanta animalidade, sem tanta ferocidade, cumprindo conforme as bem-aventuranças de Jesus: bem-aventurados, brandos e pacíficos, porque darão a terra. Essa é a promessa de Jesus, é a profecia do Mestre. Então isso vai acontecer, mas não quer dizer que quem vai ficar reencarnando aqui na Terra, que a gente vê ainda esse processo de transição até o final do século, desse século, eles são espíritos puros. São almas também que trazem um pouco de animalidade. Trazem menos, mas trazem também. Portanto, necessitam ainda do aparato militar, policial, para a disciplina e organização das sociedades. Emmanuel disse que no futuro, um futuro ainda mais longínquo, quando realmente as almas já são mais evoluídas, não precisam mais. Mas a gente pode dizer que pelo menos, talvez, por um prazo de 1000 anos, a gente precise de exército de policiamento para disciplinar a sociedade. Só um comentário de um número interessante que eu encontrei ao pesquisar o assunto. Logo que o nosso presidente atual, Michel Temer, assumiu, por conta da instabilidade política no país e tudo mais, ele aumentou os investimentos na área militar, né, também com o objetivo de conseguir o apoio do Exército em mais de 36%, né, e reduziu os investimentos em educação. Então, o que a gente espera para o futuro é que seja o oposto, né? Entendemos que num país, no futuro, tenha cada vez menos investimento na área de segurança, porque vai ser cada vez menos necessário, e cada vez mais investimentos na educação, como você já acentuou anteriormente. É, mas ali sem, ali no caso, ali longe de fugir do mérito das decisões do presidente, porque a gente vê que nós temos ainda uma república fraca, é muito difícil, né? Não de fazer qualquer comentário político, mas nós tivemos também um viés oposto contra os militares, porque era um viés de uma linha marxista, né? Contra os exércitos. Exatamente. Então, havia uma depreciação muito grande. Quer dizer, então tem setores que defendem que houve uma depreciação devido. Então, tem todo um componente político aí por trás, mas sem dúvida nenhuma, você não pode deixar de investir em educação, porque o Brasil precisa muito da educação. E outra coisa, melhorar a qualidade da educação, não só o número de pessoas na escola, mas melhorar, pagar melhor os professores, melhorar um pouco mais, valorizar o professor, né? Eu acho que é muito importante isso, resgatar, né, a qualidade do ensino público. Sem dúvida, né? A educação que dá autonomia ao indivíduo, ao cidadão, dá conhecimento dele se posicionar, conhecer, como disse Sócrates, o filósofo, para ser bom é preciso conhecer o bem. Você falou sobre Mussolini, sobre Hitler, e a gente imagina a responsabilidade desses elementos. A pergunta 65, lá do Consolador ainda, diz o seguinte: o homem que guarda responsabilidade nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? A resposta do Espírito Emmanuel vem a seguir. A responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. A pergunta é, então, todos os administradores, as autoridades que a gente viu, todas essas decisões vão influenciar na vida desses indivíduos no plano espiritual, Álvaro? Olha, Wilson, é uma responsabilidade tão grande que eu, graças a Deus, não segui essa linha. A vida pública. Essa vida pública, porque assusta a cobrança que existe, porque uma decisão equivocada, e particularmente uma decisão quando está imbuída de coisas, escusas, né? Você está desviando recursos de creche, de hospitais, de escolas, e está afetando milhões de pessoas. Então, você imaginar que pessoas vão perder a vida nas filas de hospitais porque não tiveram atendimento médico, aquele dinheiro foi subtraído pela corrupção, é um compromisso, uma dívida assumida pelo indivíduo, que ele tem que ser louco para fazer uma coisa dessa. O político que ocupa um cargo público e se deixa levar por interesses escusos, ou fazer leis em benefício próprio, porque não adianta, ah, é legal, mas é imoral, não existe isso. Tudo que é imoral, pela justiça divina, é ilegal. Você faz uma lei para se beneficiar e tirar proveito dela, com pessoas passando fome, salário reduzido, né? Os aposentados sofrendo. Então, dizem os espíritas, alguns mentores, que o ônus para quem faz uma gestão equivocada, político corrupto, o sofrimento, não existe desencarnar mais doloroso do que esse. Dizem que o sofrimento do suicídio é muito grande, pois o político corrupto vai sofrer mais. Porque ele vai ser muitas vezes perseguido, massacrado por muitos daqueles que não conseguiram perdoar. Então, realmente, pedir para ocupar um cargo público, a pessoa devia se espiritualizar um pouco primeiro, para saber onde é que está entrando. Pois é. Essa tarefa é uma tarefa, sabe, um cargo de altíssima confiança. É a mesma coisa o sacerdócio. Pessoa que abraça uma doutrina e vai enganar o povo, ludibriar o mais simples para enriquecer as custas da fé alheia, ingênua, e vai ser explorado por aquele que vai fazer de forma equivocada, está brincando com coisas sagradas. Ele está se comprometendo de uma forma terrível. Tem algumas obras que falam que Eurípides Barçanuf foi um espírita aqui na Terra, né? A última encarnação, o nome dele é esse, muito dedicado, verdadeiro cristão. E ele voltou para o mundo espiritual e lá chegando ficou conduído com o sofrimento de muitos daqueles que vieram para pregar o evangelho, e que dá o nome de mensageiros. São aqueles que reencarnam para levar a mensagem do Cristo às diferentes correntes religiosas, padres, sacerdotes, pastores, espíritas, que desencarnavam em estado lastimável. Ele, conduído dessa dor, desse sofrimento, desses espíritos no umbral, ele implorou a Jesus permissão e construiu um sanatório, Esperança no Umbral, e atende esses religiosos. E lá tem todo tipo, né? Espíritas, pastores, rabinos, que não souberam levar a palavra, não honraram o ministério que abraçaram. E eles estão numa situação ainda melhorzinha do que os políticos, viu? Que os políticos realmente todos são os que mais sofrem quando fazem coisa errada. Olha, os políticos deveriam ouvir algumas palestras espíritas, viu? Para se conscientizarem da responsabilidade. Talvez pudesse fazer uma diferença para aqueles que realmente ocupam cargos em função, em benefício próprio. Me lembrei aqui da descrição da desencarnação de Bezerra de Menezes, logo mais no plano espiritual. Ele é acordado por Celina, um espírito enviado por Maria, e naquele momento ele escuta muitas vozes, pessoas que ele não reconhece, vindo do lado de fora de onde ele estava, e Celina o ajuda, o acompanha até a sacada, e ele vê então milhares de pessoas ali. Ela diz, e ele pergunta a Celina: quem são? Eu não os conheço, por que eles estão aqui? E ela responde: eles estão aqui por você, estão pedindo por você, estão lhe recebendo aqui, mas eu não os conheço. Sim, são as pessoas que você ajudou durante a sua existência na Terra. Aí, me lembrando dessa história, a gente fica pensando no outro lado desses, exatamente, políticos, né? O que você disse agora, uma decisão de uma pessoa que vai prejudicar milhões de outras, que vão morrer nas filas de atendimento médico, por exemplo, por falta de exames ou seja lá o que for. Será que eles não serão cobrados também por esses espíritos, né, quando desencarnarem? Será que eles não vão ser recebidos lá? A gente tem que lembrar... Perseguidos? Né? A gente tem que lembrar que as almas boas, quando são agredidas por nós, elas desencarnam e nos perdoam e seguem outros planos. Elas não guardam mágoa nem rancor, porque são almas evoluídas. Mas tem uns que não. Eu, durante um bom tempo, trabalhei em trabalhos de desobsessão em centro espírita, e eu podia dizer para você que pelo menos uns 30% dos casos estavam envolvidos ainda com a escravatura no Brasil. Eram aqueles que tinham sofrido com a escravidão, e os não, negros. Já passaram tanto tempo, mas não perdoaram. Eu conheci casos realmente tristes e perseguições terríveis. E cheguei a conversar com um deles. Eles sabiam que estava desencarnado, sabiam onde estava, mas não perdoavam. O ódio o cegava. Mesmo falando e tentando elucidá-los, não adiantava. Quer dizer, foi há 450 anos? Não. A escravidão no Brasil foi tanto tempo, né? Nós estamos em 2000 e 2018 pouco. Foi em 1800 e... Final do Império, né? Teve a abolição da escravatura. Há quantas encarnações, mais ou menos, de lá para cá? Não tem 150 anos que foi abolida a escravatura no Brasil, né? Então, quer dizer, vamos botar aqui uns 120 anos, 130 anos, que é muito tempo para guardar tanto ódio. 450 anos desde o início, né? Estou falando quando terminou a escravatura. Mas E eu conheço casos, por exemplo, eu não sabia, né? Um caso de durar, esse óleo dura 500, 600 anos. Então você vê que de vários casos, né? Um caso, uma das obras de Divaldo Pereira Franco contando uma ação de Bezerra de Menezes para neutralizar um grupo de obsessores do umbral contra um centro espírita. E o líder era um rabino que havia morrido na perseguição da antiga Espanha. Ele, por ser judeu, a família dele foi massacrada, ele foi torturado e queimado vivo. Ele tomou ódio ao Cristo. E ele guardou esse ódio. E passou a perseguir todos os cristãos. 600 anos tinha acabado esse negócio e ainda tinha esse ódio. Então você vê que, imagina essas pessoas sofrem esses políticos corruptos e acontece isso também. E alguns não conseguem perdoar e vão persegui-los. E só para acentuar, né, tudo que já falamos sobre o assunto, a questão 745 em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? E a resposta do Espírito de Verdade: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. É, de fato, uma dívida muito longa, né? É, as reencarnações, você começa a entender, né, Wilson, essas reencarnações dolorosas. Você vai ver pessoas que nascem mutiladas, passando por grande dificuldade em todas as áreas, com problemas mentais, com uma série de enfermidades, a lepra, né, todas aquelas enfermidades dolorosas. Então você vai que não é uma injustiça de Deus, porque quando nós lesamos o patrimônio alheio, quando nós prejudicamos alguém por qualquer ato de violência, nós lesamos o nosso corpo espiritual. E nosso corpo espiritual lesado, com essas lesões de fundo moral, elas vão se exteriorizar numa próxima reencarnação. Porque o homem, na verdade, ele é herdeiro dele mesmo. Então nós renascemos, e quando a nossa matriz, que é o corpo espiritual, permite a formação do corpo físico, ainda na gestação materna, essas mutilações vão aparecer. É a drenagem da energia negativa que estava na alma, que vai se limpando gradativamente, migrando para o corpo físico. E às vezes várias reencarnações, como diz o Emmanuel, é necessária para a drenagem total dessa energia negativa. Agora, o Espiritismo é muito interessante, Wilson, porque diferente do hinduísmo, que fala do karma, que você tem que pagar o que você fez, nós falamos de lei de ação e reação, que tem a atenuação. A pessoa que vem aqui, que pode eclodir alguma enfermidade, alguma doença, mas se transforma moralmente, passa a semear a paz, a concórdia, a caridade, ela gradativamente ela limpa a sua alma. É como diz o apóstolo Pedro, né? O amor lava a multidão de pecados. Então o Espiritismo tem esse viés de que nós podemos, pela ação do bem, ter uma reação positiva, limpando a nossa alma. É o oposto da ação negativa, tendo uma reação expiatória. É interessante, Kardec trata desse assunto em O Céu e o Inferno, quando ele explica as causas do sofrimento. Ele diz que todo sofrimento é inerente à condição do espírito. Isto é, a relação de inerência é uma relação interessante, porque inerente é alguma coisa que só existe em decorrência da existência da outra coisa. Então, quando deixa de existir aquela coisa, o efeito também deixa de existir. Isto é, diferente do efeito, vou dar um exemplo aqui, uma serpente pica alguém, você mata a serpente, mas o efeito continua. O efeito do veneno continua. A inerência, não. Você extingue a causa, extingue o efeito. Isso é interessante no Espiritismo, esse entendimento. Realmente nós não sofremos porque estamos pagando o que fizemos. Estamos sofrendo por uma medida educativa. Na medida em que aprendemos, não tem mais razão para sofrer. Perfeitamente. Álvaro, o que nos leva a uma outra pergunta, quando nós falamos aqui muito dos responsáveis pela guerra. Então, olha, de quem é a responsabilidade maior nas guerras? Daquele que causa a guerra e ou os soldados que lutam ali, que fazem a guerra, esses são considerados assassinos? O soldado que está ali com a arma nas mãos, defendendo muitas vezes a sua tropa ali na trincheira, que está abatendo vários inimigos com a sua arma, ele também é responsável por aquilo? Aquelas mortes recairão sobre ele? Olha, o responsável pela guerra é sempre o culpado de toda... É que recai a maior culpa, né? E aí vai desde o governante, vai do político, vai do jornalista que incentivou. Então, quem incentiva a guerra, direto ou indiretamente, é que está provocando essa responsabilidade muito grande. O soldado, ele está cumprindo ordens. Se existe uma determinação do jovem se apresentar, servir o exército e depois estar na linha de frente das batalhas, ele não pode deixar de cumprir um dever cidadão que a lei o obriga a fazê-lo. Senão nós estaremos dizendo para o jovem desrespeitar a lei, o que não é o correto. Agora, ele deve cumprir, agir na medida da determinação maior. Por exemplo, se o inimigo se rende e joga a arma, ele pode ter a opção de levá-lo prisioneiro e não o faz, decide matá-lo com requintes de barbárie para vingar a morte de outros companheiros seus, aí não, ele já extrapolou as suas obrigações, as suas tarefas e passou para o revanche e para o ódio. Aí ele se comprometeu. Mas então tem a ver também com uma motivação pessoal. Pessoal. Porque às vezes ele vê na guerra uma oportunidade para extravasar um desejo que ele já tinha. Né? Nós temos vários casos de... A gente vê vários relatos, né, na história de prisioneiros sendo torturados e sendo até mortos, e totalmente indefesos pelo ódio, pelo aquele momento que as pessoas estavam imbuídas. Então aí realmente tinha a responsabilidade de fazê-lo. Né? Aí a responsabilidade cai sobre o soldado. Mas se ele era apenas um soldado cumprindo ordens, não. Tem responsabilidade coletiva e individual. Você vê quando a Alemanha decidiu entrar na Segunda Grande Guerra, o povo apoiou. Então teve a responsabilidade do povo, que pagou um preço muito alto. A Alemanha foi totalmente, as cidades totalmente devastadas. Teve o Muro de Berlim que dividiu as duas cidades. Foi uma vivência na Alemanha, um ônus muito pesado pelo que fez. O Japão, quando decidiu se expandir, invadiu a China e cometeu genocídios terríveis do Japão na China. Barbares terríveis. Matou mais chineses do que os judeus que foram sofrer o holocausto na Europa. Mas também teve um preço muito alto a pagar. Teve duas bombas atômicas, aquelas destruição. 2 milhões de japoneses pereceram nessa guerra. Então, existe a questão do karma individual e coletivo também das nações elas fazerem. Interessante, teve uma palestra do Divaldo Pereira Franco que ele fala sobre o Brasil. Que o Brasil é um país hoje sem karma coletivo. Ele fala que o karma que o Brasil tinha era a Guerra do Paraguai. E essa Guerra do Paraguai esse débito com o Paraguai foi saldado com a construção de Itaipu, que gerou riqueza para o Paraguai. Aí quando perguntaram sobre escravidão no Brasil, e aí Divaldo disse que a visão dos espíritas é que a questão da escravidão era um karma de Portugal. Foi Portugal que trouxe a escravidão para o Brasil, que o Brasil era colônia, foi uma determinação da coroa portuguesa. A gente vê quantos problemas Portugal teve por causa disso, né? Álvaro, ainda voltando sobre a responsabilidade do soldado na frente de batalha, eu trago aqui a questão 542 em O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? E a resposta é: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Aí a gente, evidentemente, vai fazer uma relação com a pergunta anterior. Isso significa que no campo de batalha existem também espíritos, como foi colocado aqui, obsessores. Né? Espíritos voltados ao mal que se comprazem com a guerra e que podem exercer influência sobre o soldado, fazendo-o agir, né, de acordo com a sua vontade? Nós temos no mundo espiritual, Wilson, uma população maior que encarnados. Então nós temos 7 bilhões de encarnados e quase 20 bilhões ou mais de almas na erraticidade. Uma população bem, bem grande, 3 ou 4 para 1 praticamente. E essa ligação do mundo espiritual com o mundo material sempre se estabelece. Nós temos espíritos elevados que vibram em sintonia conosco e também espíritos atrasados de acordo com nossos pensamentos. E tem organizações aqui na Terra do mal, a gente sabe, né? Traficantes, mafiosos. No mundo espiritual também tem isso. Tem espíritos que querem a destruição da sociedade, fazer o mal pelo mal. E eles se ajudam a semear a guerra. Tem verdadeiros exércitos no mundo espiritual para incentivar a destruição, incentivar as guerras. Nessa obra André Luiz, A Nosso Lar de André Luiz e Chico, André Luiz nos diz que sobre a Europa, naquele período que iniciou a guerra, verdadeiras nuvens compactas de espíritos pervertidos influenciando as decisões militares, incentivando a destruição. Está na obra Nosso Lar, que a gente chama disso aí de obsessão coletiva. Então essa obsessão coletiva pode acontecer pela sintonia mental das pessoas. Quando nós temos, por exemplo, uma festividade de Natal, por mais que seja ter um lado de comércio nisso, mas é uma época que as pessoas pensam em Jesus menino, na confraternização, então pensamentos elevados. Aí cria uma ponte com as esferas mais elevadas. Mas na época de belicosidade, de ódio, de desavença, é estabelecida uma ponte com um umbral, com verdadeiras multidões de espíritos que vão usar esse momento para incentivar a guerra. E quando há os embates físicos e onde há a morte dos soldados, eles vão tentar imbuir aquelas almas para continuar vibrando aquela sintonia negativa. Aqueles soldados que morrem em combate e desencarnam e têm uma certa moral, eles veem logo a inutilidade daquilo e são socorridos e levados para outros lugares. Nos conta que durante a Segunda Guerra Mundial, Jesus determinou que muitas daquelas almas de soldados que desencarnaram saíssem da Europa e fossem para a América, longe daquele ambiente pervertido e pesado que estava acontecendo de ódio da guerra, para melhorar um pouco a atmosfera local da Europa. Então realmente essa influência ela é muito forte. É aquilo que você comentou anteriormente, né, Álvaro, dos generais japoneses lá, certamente estavam sob influência também espiritual. Todos estamos o tempo todo. É, com certeza. E como diz em um livro dos Espíritos, muitas vezes são eles que nos dirigem, de acordo com a nossa sintonia. Vou dar aqui um minutinho, Álvaro, para você beber uma água e vou agradecer aos nossos patrocinadores, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba. São patrocinados por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabore também, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site da União Rádio Web ou no aplicativo. É bem provável que você esteja ouvindo esse programa pelo aplicativo da União Rádio Web. Você vai perceber lá no lado inferior do seu aplicativo, da sua tela, do seu smartphone, um banner lá, atualmente, do projeto Vadmecum Espírita, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, mas o banner da sua empresa, do seu negócio, pode aparecer ali também. São milhares de pessoas ouvindo a rádio todos os meses. Associe a imagem do seu negócio, da sua empresa, aos valores elevados que são semeados pelo programa Visão Espírita e pela União Rádio Web. Ou, se você preferir, deposite qualquer valor na conta poupança 71850-4/500. Vou repetir, conta poupança número 71850-4/500, agência 5189 no Banco Itaú. Não esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web e para você acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. Lá você vai encontrar centavo por centavo todas as aquisições e acompanhar a utilização dos recursos que você oferece.

em que nós abordamos o tema violência, guerras. E eu queria, Álvaro, falar sobre um assunto que vem sendo apresentado à sociedade, que tem muitas pessoas favoráveis, outros contrários, que é a liberação da venda de drogas. Existe uma proposta de um sociólogo conhecido, ex-presidente da República Brasileira, que defende que a liberação da venda de maconha poderia diminuir significativamente a violência nas grandes cidades, tirando o poder dos traficantes. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Olha, eu acho que qualquer pessoa com uma formação cristã, ela não vai pensar em autorizar ou liberar o uso de drogas como um meio de conter qualquer tipo de violência. Eu acho que incentivar o uso de drogas é um absurdo, né? Em todos os aspectos, não faz o menor sentido que isso possa acontecer. E quem o propõe, com toda certeza, não tem a base moral necessária, a base cristã, para fazer uma proposta tão imoral como essa. Nós somos a favor, sim, da educação do jovem, do homem, a conscientização da população para os malefícios da droga, não só a droga, né, aditiva, né, como a cocaína, a maconha, mas mesmo outros tipos de droga, como o álcool, o fumo, né, que também não deixa de ser. A nicotina também vicia e é extremamente deletério para a saúde, né? Parece que é uma coisa bonita, mas não é. O álcool também tem uma série de efeitos negativos, e liberar o maconha, o cocaína, qualquer outra coisa que seja, não faz sentido. Nós sabemos que isso vai entorpecer o senso moral do homem, tanto que os assaltantes, muitos deles, eles consomem droga antes dos assaltos. E justamente por isso, quer dizer, vai baixar o seu nível de moralidade, seu senso de moral, para se tornarem mais agressivos, mais violentos. Então, nós realmente não concordamos. Eu acho que a violência, ela tem que ser combatida não só realmente na repressão, porque não podemos permitir a violência, mas principalmente com a educação da sociedade e melhor qualidade de vida, né, para o cidadão. Um cidadão que está bem empregado, tem um salário digno, consegue suprir sua família, vai viver em paz com a sua mulher, com seus filhos, ele vai atenuar aquele lado violento dele, né? Ele está... Qual pessoa que não vai tocar seu coração vendo o seu filhinho, sua criancinha brincando com a bola, a sua filhinha brincando com a boneca? Quer dizer, aquele lado dele mais agressivo atenua bastante. Uma família organizada, uma família em paz, um homem que trabalha, que tem acesso à escola para os seus filhos, tem o seu emprego, ele consegue, mesmo que tenha uma índole ruim, uma índole perversa, mesmo que seja violento, ele vai atenuar essa violência. Então, esse é o caminho, né? O caminho é uma sociedade mais organizada, mais com mais respeito ao cidadão, né? Dar chance à pessoa trabalhar, mas nunca querer... que resolveu um problema criando outro problema. Não é assim que se resolve o problema da violência. E lembrando para aqueles que defendem a liberação da maconha por conta do álcool ser liberado, ser também uma droga, a gente lembra que a maior causa de acidentes nas estradas são o consumo de álcool ao volante. Agora você imagina se você tivesse, além do consumo de álcool, o consumo da maconha, o que aconteceria com os números de acidentes nas estradas? Lembrando dos motoristas, daqueles motoristas de caminhão que também utilizam aí drogas para se manterem acordado durante mais tempo. Tudo isso é uma tragédia social e são números realmente de guerra no nosso país, que mesmo não vivendo uma guerra declarada, vive uma guerra interna. Isso é conflitos internos, né? Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte ou se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão. Às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, aqui conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar. Como operador de som, nós temos o nosso amigo André Sanson e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, repleta de oportunidades e, sobretudo, de muita paz. Lembrando sempre que a paz é a ausência de conflitos, é o perfeito alinhamento entre aquilo que você faz com aquilo que você deseja ser, deseja se tornar. Que você encontre a harmonia, a alegria e a luz nos dias que se seguirão. Passo aqui as últimas palavras para as últimas considerações do nosso amigo Álvaro e peço, Álvaro, que finalize com uma prece. Bom, agradecemos a oportunidade dessa noite, muitos assuntos foram abordados, mas o mais importante é que possamos suprir a violência inexistente em nossa alma pela vivência da caridade, da fraternidade, da tolerância com o nosso próximo. Compreender que se nós temos pessoas imperfeitas em nosso meio que vivemos, nós também temos as nossas imperfeições. Nós temos que ser tolerantes com as pessoas para que elas também sejam tolerantes conosco. É assim que se trabalha. Nós não somos perfeitos, as pessoas que estão em nossa volta também não são perfeitas. Vamos tentar viver em paz, porque já existe muita discórdia no mundo. E aproveitamos o momento então para elevar os pensamentos a Deus, pedindo a paz, a proteção necessária para nós e nossos familiares e amigos, e que essa paz se estenda pela nossa Piracicaba, nossa cidade e os amigos, nossos ouvintes também. E, imbuídos nessa corrente de paz, possamos trabalhar por um Brasil melhor, que é o que nós queremos, um Brasil melhor e em paz. Boa noite a todos. Nascer.